DJ Patrese. Agora tá na hora de gravar o CD, o CD, o Bora Tiaguinho CD. Pra cima, pra cima, pra cima, e bota no caqueado, bota no gingado, e bota no caqueado, bota no gingado. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese vem. Bora, Diego, meu blogueirinho aqui com a gente. Yuri. Yuri Henrique. Só você é conhecido no baile do Patrese. Ei, Yuri Henrique. Vem na batida, na batida, na batida. A galera vai no clima e a gente detona. Os melhores. E vem dançando, vem. E vem dançando, vem. E vem, e vem. Aquece tudo. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. E agora, e agora? Mas louco e lindo romance que já é. E é pra cantar, juro! Aos meus pés, mas nunca te humilhar. poder te tocar sem sono, meu sonho. E realizar meu sonho, o sonho de... E em nome de R.A. Boutique, você, patrocinador do Baile do Batera, se... é a Duque Gomes, o patinho mais famoso do Brasil. Fechado no baile, estou... do meu parceiro empresário Anderson. Pode crer. Conquistar pra viver só pra mim. Galera do Sal, galera do Falange também tá comigo. Lá vai! Bora cantar! Bora! Alex do Lanche! Alex do Lanche! Só aqui que ele tem, ó! Não vou, não vou. E aí? Juro, não te quero mais. dava um jeito desse pra fazê-lo despertar. Olha a capela! Tão inocente, afinda nada, me entreguei aos teus carinhos, veja onde fui parar. Cara do rock! Por um estranho sedutor, um homem cheio de malícia que me tira da balada. Dei meu mais lindo sentimento e em troca recebi uma grande desilusão. Fui abandonada. Vocês! Mas essa solidão vai acabar agora. Vou com a galera do rock e vou viver. E vou viver, e vem, e vem, e vem. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. Calma, essa aqui, Patrese, não adivinha. Vai pra cima, pra cima, pra cima, vai. Quero te encontrar, saber aonde estás. Você é minha razão pra viver. E aí, meu parceiro Silvio? Eu quero te amar. O homem da Roma, meu irmão, tá comigo. Cadê o Silvio? Te ama, viu, cara? Tá considerado aqui no baile do Matheus. É Silvio! Oh. É nós, papai! Pai! A saudade me faz chorar. É da vizinha! Esse som me faz. Lá vai, calma, tio. Vou ver e cantar. Ao som do príncipe negro amor. E o Patrese e o Marlon Beach detona, detona. Música de motel. Ariel também de Afuã. Um abraço aqui do Batreze. Pai do Batreze, sucesso total. Então bora, Ariel. É nóis. Fazer um fly, meu irmão. Seu jeito de design Jamaica. Fazer... O problema dele é que aí demora quase uma semana pra entregar. Meu até Patrese, se diga assado, mas eu amo ele. Vai, Jamaica! Você é o melhor, pai. Ao mundo inteiro vou dizer que o nosso amor é pra valer. Me entreguei de coração pra ser feliz nessa paixão. É do setor! Meu, alô, Yara, tá no berço! Te amo tanto! Tá com ele, é. Você nasceu pra mim, meu é assim, coelho! E dá de Patrese, vai! Lá vai! É o show! Patrese, Patrese! O show do Águia me faz sonhar. Não consigo controlar. E aí, Bruno Metralha? Dançar. E a galera da GDS também? Alex do Lanche! DJ é tocar, e Juninho a metralhar. Os nossos corações com lindas canções. É bom estar aqui, te quero só pra mim. Baby, agora escuta o que eu vou dizer. Faz o S, levante a mão e faz o S. Tayane! O VTN. E agora? E o quê? Jurunas. Bora lá, bora lá. Vem, vem, vem, vem agora. É verdade. O Alaô falou também que ele ama o Caco. Ixi, não precisa nem falar. Já sei isso faz tempo. Né? Alô. Bora! E agora? Foi lindo demais o nosso amor. Ó, o jogador, eu esqueço o nome desse engraçado, mano. Boleiro. Sim, volte pra mim. Ó, o Bubinho, eu esqueço. Você. Está fria a madrugada. Fico a te esperar aqui na. Luba! Sonho acordado, pensando em ti. O nosso amor não tem fim. E tá bonito! Com 2 segundos pra te amar. É o Chiquinho, é verdade. Diga onde tá comigo ontem no baile. Esse não abandona. É o Chiquinho! E racha, meu irmão! Bebe só água, viu? É jogador, porra. Respiro é o cheiro dele. Lá vai! Sonhar. Lembra tudo que a gente viveu. E o quê? E eu te vi. Bate forte o meu coração. Verdadeiro corpo. Desejo e paixão. Bora! Tá no baile do Marlobicha. Então vem, vem, vem. É agora. Bora. Venha pra festa, vem dançar. Vem. Com a equipe GDS a detonar. Venha pra festa, vem, venha dançar. Vem dançar. Com a equipe a GDS tá comigo. Com essa equipe o agito vai rolar. Daqui a pouco. Com a equipe GDS eu vou dançar. Eu faço S metralhando pra você. O quê? Com a equipe GDS eu mando ver. Curtindo o som da Via de Fogo do Pará. Com... E o baile do Patrese tá no ar. DJ Zélio e Juninho a tocar. Fazendo S metralhando sem parar. Venha pra... Agora! Hoje é aniversário da Lara Kelly. Parabéns! Vai cantando, vai! Vai me dizer. E aí, Murilo? Isso é amor. Uma doce mentira. Atenção, Murilo!